amar em paz. Me abraçou assim, nem teve dó de mim, me apanhou de jeito no seu coração. Me abraçou assim, nem teve dó de mim, me apanhou de jeito no seu coração. E amei o seu batom, meu Deus, é que gosto bom. Só ouvir a sua voz, meu frisson. Sua cor dourada de amor, seu jeito doido que me conquistou. Seu jeito doido que me conquistou. E com você eu vou, e hoje eu tô que dou. Por favor, meu bem, não me deixe na mão. Vem, meu amor, prova do meu sabor, que eu te dou um pedaço do meu coração. Com você eu vou, e hoje eu tô que dou. Seu jeito doido que me conquistou.